ouvir quem diz que o amor é só pra ser feliz. Angústia ou paz, prazer ou dor, eu quero é mais morrer de amor. Eu quero amar demais sem poupar coração, que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão. Um amor só satisfaz além da razão. Não quero mais ouvir quem diz que o amor é só pra ser feliz. Angústia ou paz, prazer ou dor, eu quero é mais morrer de amor. Eu quero amar demais sem poupar coração, que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão. Um amor só satisfaz além da razão. Que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão. Um amor só satisfaz além da razão. Não quero mais ouvir quem diz que o amor é só pra ser feliz. Não quero mais ouvir quem diz que o amor é só pra ser feliz. Não quero mais ouvir quem diz que o amor é só pra ser feliz. Sem dúvida, o que trazemos hoje é continuidade de ontem. Ontem nós tivemos Nana Caymmi com o seu CD de 2001, Desejo. E hoje trazemos Sem Poupar Coração, um outro CD dela, também precioso, já gravado em 2009. Uma das coerências grandes da obra artística da Nana Caymmi é que ela sempre teve um bom gosto na escolha das músicas que impressionam. Ela tem um faro muito grande, que sem dúvida isso já vem dessa veia que o pai lhe legou, e ela que teve sempre, desde pequena, os maiores artistas frequentando a sua casa, e sem dúvida isso impregnou a sua alma. E as letras que ela sem dúvida escolhe com uma preciosidade de faro e com uma sensibilidade certeira, ela tem ainda o dom de dizer essas letras, essa poesia, e de cantá-las de uma forma única, com muita, muita sensibilidade, com muito lirismo e, acima de tudo, com muita originalidade. Ela é uma cantora que você reconhece de imediato, coisa que hoje em dia anda meio rara. As cantoras mais jovens, elas têm normalmente vozes muito parecidas e você fica na dúvida, com raras exceções, sem dúvida, mas de modo geral elas têm todas timbres e estilos muito parecidos, isso mais na linha da música popular brasileira, da MPB. E então uma cantora como a Nana Caymmi tem um acréscimo nesse sentido, dessa sonoridade tão original e tão identificável, não inconfundível. Acho que a palavra correta é essa, inconfundível. Deixo vocês com Nana Caymmi no CD Sem Poupar Coração e volto ao final para conversarmos e nos despedirmos. Perdoar muitas vezes é condenar. Se viver dois no mesmo lar é pior que sofrer a sós. Reviver muitas vezes é mal querer. Se o destino era se perder no amor de outro alguém, apagar sempre é adiar o que vai retornar, como o mar e o luar. Não contar muitas vezes é revelar. O silêncio sabe falar. Tem valor de uma acusação. Mendigar é pior que esbofetear. Faz a gente se enxergar com a expressão que se vê num cão. E compor um bolero assim é feito implorar. Volta já pra mim. E depois, numa cama de hotel, bolero pedir não chora, mas pelo amor de Deus vai embora. Não contar muitas vezes é revelar. O silêncio sabe falar. Tem valor de uma acusação. Mendigar é pior que esbofetear. Faz a gente se enxergar com a expressão que se vê num cão. E compor um bolero assim é feito implorar. Volta já pra mim. E depois, numa cama de hotel, num bolero pedir não chora, mas pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora.

como quem quer ser minha rainha. Se a mocinha com seu brinco e seu colar de água marinha gosta de me olhar da casa vizinha, como quem me quer na camarinha, amor. Será que eu vou subir no altar? Será que irei nos braços dela? Será que vai ser essa donzela a musa desse trovador? Oh, prenda minha, oh, meu amor. Se tudo acabou com ressentimentos, o tempo é um guento pra dor, ficam os bons momentos. Se acaso encontrar outro amor, deixe a porta aberta pra entrar. Lamento se te incomodou o meu jeito de amar. Velar o que já sepultou não tem cabimento. Te apraz lembrar o que passou, apontar os erros. Não vais me perdoar. Vai doer se eu te telefonar. Amarga o veneno, afasta do teu coração. Se tudo acabou com ressentimentos, o tempo é um guento pra dor, ficam os bons momentos. Se acaso encontrar outro amor, deixa a porta aberta pra entrar. Lamento se te incomodou o meu jeito de amar. Velar o que já sepultou não tem cabimento. Te apraz lembrar o que passou, apontar os erros. Já sei, não vais me perdoar. Vai doer se eu te telefonar. Amarga um veneno, afasta do teu coração. Eu já sei, não vais me perdoar. Vai doer se eu te telefonar. Amargo é um veneno, afasta do teu coração. Telefone enquanto ando pra atender. Espero a secretária te esfriar. Me apoio na cadeira perguntando: tudo indo, tudo andando, que saudade de você. Eu deito o aparelho sobre a mesa e penso bem. Seguro teu retrato e penso mal. Será que estamos juntos, combinamos e passamos noite em claro? Claro é o modo de falar. Eu te perdi, me bati, te apanhei pra fazer Santa Luzia iluminar teu coração. Visita nos meus olhos, minhas lágrimas em braille, e você nas minhas mãos. Será que é fim de noite? O silêncio me convém pra te convencer e suplicar. Perdoe seu desejo, vida fora, te fazer Santa Luzia enxergar meu coração. Te perdi, me bati e te apanhei pra fazer Santa Luzia iluminar teu coração. Ah, tua visita nos meus olhos, minhas lágrimas em braille e você nas minhas mãos. Será que é fim de noite? O silêncio me convém pra te convencer e suplicar. Perdoe seu desejo, vida fora, te fazer Santa Luzia enxergar meu coração. Enxergar meu coração. Enxergar meu coração. Vejo em você seu amor entre o rochedo e o mar, sua dúvida constante no olhar, perigo de amar, seguir ou ficar. Fascinação, cores fortes do arco-íris do amor, tintas falsas que o sol desbotou, e a chuva molhou, e a noite apagou. Sombra e luz nos seus olhos cristais. Cada vez mais trazem a sensação que vem, seduz, induz e vira luar. Depois se transforma em chuva no olhar. Com o tempo faz a gente pensar, seguir ou ficar, ou recuar. começar. Vejo em você seu amor entre o rochedo e o mar, sua dúvida constante no olhar, perigo de amar, seguir ou ficar. Fascinação, cores fortes do arco-íris do amor, tintas falsas que o sol desbotou, e a chuva molhou, e a noite apagou. Sombra e luz nos seus olhos cristais, cada vez mais trazem a sensação que vem seduz, induz e vira luar, depois se transforma em chuva no olhar. Com o tempo faz a gente pensar, seguir ou ficar, ou recomeçar, ou recomeçar, ou recomeçar. Se fosse por você, eu ia até o fim de mim, fim do sonho. Ia manchar, eu ia confundir o céu azul da ilusão. Se fosse por você, eu ia me entregar ao Pai, confessar que eu fiquei sombrio ao conhecer o seu amor, que é como um roncador. Estremece em mim, vira vida em mim, vira sol em mim, como se a noite de uma vez perdesse a escuridão e o luar, um Cristo revoasse corvos feitos de cetim pra brincar. Uma mulher lufava me avisando que o Deus a dormir roubava os meus segredos e tirava a minha paz. Ia para nunca mais, nunca mais a vi. Era por você que ela estava lá. Eu fui eternamente uma dossiera que arrancava amores pela primavera. Então te badalava minha canção a te ouvir como sinos na imensidão. Eu fui muito mais que enfrentar os riscos de não te querer. Tudo isso por você. Se fosse pra durar, eu te trazia o pôr do sol da manhã. De vez em quando, homem, eu subia a Santa Cruz pra sofrer, purificando o meu destino de me encantar, te dizer o quanto foi verdade tanto sonho que sonhei para um dia te encontrar. E nunca te vi,

mata e o mar. Você é minha natureza, minha rara beleza, que me inspira e dá cor à minha vida. Quando olhei pro céu só vi poeira, quando olhei você a noite inteira só pensei em coisa boa, canoa que desce o rio. Quando olhei pro céu só vi poeira, quando olhei você a noite inteira só pensei em coisa boa, canoa que desce o rio. Que corre você, que corre você, que corre você, que corre você, que corre você, que corre você. Te vi, me apaixonei na mesma hora. Meu ex-amor até pensou que enlouqueci. Juntei meus panos, fiz a trouxa e dei-o fora. Perder tempo, vim correndo atrás de ti. Naquelas noites de paixão desenfreada, teus olhos verdes pareciam dois faróis. Correram anos de carinho e de pancada. E de um amor que sempre foi maior que nós. Por isso agora já não sei se rio ou choro. Foram bons os muitos anos que te dei. Eu tropecei nas esmeraldas dos teus olhos. Caí de amores e jamais me levantei. Anos que te dei, eu tropecei nas esmeraldas dos teus olhos. Caí de amores e jamais me levantei.